Forte, sobrenome é Love. Manda. Sei que ela não perde, mas não abre a porta nem. Quem não é de papel e vai comer água na chuva, Salvador. Solta a voz e canta. Vambora. Diga por favor. Vai! Fala aí no ar. Que tem um cara aqui com saudade dela, cheio de desejo.